Pop Saudade. Reconhecido e aprovado em todo o estado do Pará. A verdadeira referência sonora da saudade. Você escolheu a melhor aparelhagem para curtir, dançar e se alegrar. Você escolheu Pop Saudade. Ah, essa não, covarde! Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Pop Saudade. Bora, bora, baia! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Começar aqui pela minha direita, rapaz. É. Sheila das Morenas, já no circuito. Obrigado, Casal, Fred e Carmen. Olha lá na Pop e a Raíssa sem coração. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto. Chegou a delegada Marluxa ali. Hoje o time tá completo, olha aí. Se você me quiser. Pra gente amanhã, domingo, Pop Saudade. Chegando junto na Toca do Lobo, tá bom? Pra curtir o Pop, Festa dos Mais. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora a minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei. Pop Saudade. Feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Olha o Cleido, seu grande amor, seu parceiro, camarada. Alô, Bruninho! Você vai. Me chama por onde for, vai gritar por meu amor. Chuva da Maravilha, ei, alô, senti, senti solidão. Você vai, você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Também os amigos aí, aí do bom gosto, meu mano Nego, Nego Tchá, o Jonathan, o Gabriel Mendes está com a gente, obrigado, valeu. Seja bem-vindo aqui no Pop Saudade, tá bom? Vai, você vai ver. Sinta-se à vontade. Feira, Pop Saudade, vai marcar a presença na sede do Imperial, tá, gente? Junto com o Norte Som, também o cantor Luiz Guilherme. Você primeiro, você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. Vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade. Chegamos junto também o Paulo do Nina, né? Ele toda a sua comitiva. Obrigado, Paulo. E com saudade, mano, amigo. Tem Nilson também tá com a gente. Obrigado, Nilson. Pop Saudade. Triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor. Cleice Pega Fuga, do Pop Saudade 3D. Tá com saudade, Cleice? Alô, Cleice! Ó, do Índio de Madeira, chegamos junto. É. Alô, Cazuza! Dois apaixonados, cheios de esperança. Eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Saudade. Ela ficou na memória e minha história. Segura, Marabaia! Vai comigo por onde for. O Reginaldo da Pedreira já tá aqui, olha. Acordando, bora. Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. No infinito e no mar eu olho e vejo você. Como é que é? E me recordo do nosso amor que tão pouco tempo durou. Bora, liga! Elisa, Cláudia, a Pink, agora o time tá completo, acho considerado, olha aí. Você. Silva da Marabaia, ele juntamente com a Luana aí, também a Gleice, Pega Fuga, obrigado, olha, nosso abraço, Paulinho, bom, olha, amanhã tem Toca do Lobo, vamos lá. Sozinho no banco da praça, aonde é o Neguinho lá de Caxanhal, ele dá valor. Bora. Para o Zeca da Aparelhagem, o Botafogo de Salinas. Tá com a gente aí, Zeca. Covarde da saudade. Você é minha inspiração. E agora é razão. Fim de primavera, é quase verão. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. Segura São Joaquim! No sol avermelhado, seus cabelos posso ver. No vento, sua voz em meu ouvido posso ouvir. Nas nuvens, seu sorriso lá no céu. Em tudo que eu olhar, na Mala Pop, no céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, sabe o que eu tenho? Eu tenho mesmo. O quê? É muito amor no coração. No coração. Fala, gente, próximo sábado já te convido para o aniversário do Pop Saudade, 13 anos de sucesso. E essa festa vai acontecer no Palácio dos Vales. A oportunidade também é o aniversário da banda Sayonara, 57 anos. Participação do Brasileirinho. Vamos lá, vamos. Vamos bater um parabéns pro Pop Saudade. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. Ei, Marlu, chega, João. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. Você em tudo que eu olhar, no céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão. Olha, Jaqueline e a Selma, tá com a gente, né, Ivo? E com saudade! Bora! Vai recebendo o Pop Saudade hoje no São Joaquim. E o Covarde já tá na área. O Covarde da Saudade, DJ Paulinho Boy. Pop Saudade. Louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor. Como é que é? Quero, me contamina. Me faz sonhar. Chegou o Éder, olha. Alô, Éder! Me carrega em teus braços que eu sou. Neném, me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. Olha a Léa masoquista chegando junto, olha. E me enrosca todo em você. Essa não, hein? Me leva loucura e sente prazer. Eu quero, pede um juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Menina, me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Pop Saudade. Me aquece devagar, me acalma. Obrigado também ao Boneco e também ao Cabo Tavares. Já estão aqui no Pop Saudade, obrigado. Vira do avesso, menina. Pop! Pop! 3D. 3D, 3D. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta, me escraviza o corpo. O Brejaro Rodrigo tá com a gente também. A Marina Mariana, perdão. Os curtindo o Pop Saudade, valeu. Vira do avesso, menina. Vira do avesso, menina. Vira do avesso. Pop Saudade. É Bruninho Digital, carreira solo aí. O seu amor me faz bem no café da manhã. Meio dia eu sou fã do prato que você me serve. Bruninho Digital, esse o rei das periquitinhas dos primos 3D. Amor e carinho, sobremesa é sempre um beijinho. Isso você não esquece. Que não vou chorar. Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Pop Saudade. Meu alimento é o amor que você me dá. Bora para a baia! No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou. Meu parceiro camarada, Calmo Celso Montelo. Tá sempre aqui do Bob. Aí, Celso! Você serve-me um prato de amor. E pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Tenho você comigo e não vou mais. Leia masoquista. Meu alimento é o amor que você me dá. Olha o Éder, tá na área. Cadê ele? Por quê? Alô, Éder! Eu sou tão feliz com você. Isso é tudo que tenho na vida. Você tá dançando, tá dançando, Éder. Carinho. Esse seu jeitinho de me dar esse beijinho molhado. Tão bom ter você comigo aqui. Não quero o seu dinheiro, não quero o seu ouro, só desejo amor sincero, só quero você, o seu beijo. Todos. Vamos juntos dizer Pop Saudade. É o amor. tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco tem que ser você. Me beije, me aperte, quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Como é que é? Isso é o que é. Pop Saudade. Hey, desde então a gente agradece a presença de cada um de vocês, gente, que chega juntinho, 11 para curtir o Pop Saudade aqui no São Joaquim, na Manaus, tá bom? Sinto-se abraçado pelo Valdinho Boy, Corvache, Valdinho, DJ Davis, todos que fazem o Pop Saudade dele. Obrigado de coração! Aproveita bem a oportunidade, já passamos de meia-noite, para desejar um feliz Dia dos Pais a todos vocês que são pai, com certeza. Feliz Dia dos Pais a todos. É. Parabéns, papaias! Daqui a pouquinho a gente toca uma música, só o filé. O seu pai tá do seu lado e bate uma linda foto com ele. Rapaziada das fotos aí, já batendo a foto e revelando na hora, né, cara? E já estamos gravando o CD ao vivo. Você que gosta do seu alô, só chega junto com o Kiko da Pedreira. Estamos gravando ao vivo. Preciso te encontrar, garoto. DJ Paulinho Boy. Quero o céu da tua boca. Saudade 3D. É doce, é meu teu amor. Eu quero amanhecer contigo, passar o dia do teu lado. Eu quero curtir com você esse amor exagerado. Quero teu mel, quero teu céu. Silva, o homem que comanda a Marambaia. Quero teu mel. Hoje ele tá no setor dele. Ele é Luana! Quero, quero, deixa eu pegar fogo da praia. Quero teu mel, quero teu céu, quero, quero, quero. Sheila das Morenas, olha aí. Casal Preto e Garbo do Valor, 96, olha. Preto e Carmen. Jorge, alô Jorge! Você é a minha rainha. Vem me amar, vem ser toda minha. É pop, é saudade, é tristeza. Eu preciso te dizer que te amo, como eu te amo. Pop Saudade. Sem você eu não sou nada. És a luz da minha estrada. Quando passo por você já não dá pra esconder que te amo. Este domingo tem Pop Saudade. Ainda toca do Lobo na pedreira, tá, gente? Segunda-feira Imperial. Imperial no Jurunas. Juntamente com o Norte Show. E o cantor Luiz Guilherme. Cantando essa aqui ao vivo. Alô, Cleiton, sua primeira dama. Olha aí. Alô, Cleiton! Corpo ao sol. Olha minhas considerados da 25, olha. Nosso banho de cachoeira. Pop Saudade 3D. Na beira do rio, embaixo do céu de anil, e sobre o branco da areia macia. Amor de verão. Aquele nosso amor de verão. Tá na pop e a raiz já sem coração. Continua. Em meu coração, tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. O covarde da saudade. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil. E sobre a Grace pega fuga hoje, na companhia da sua mamãe, a Sueli. A Sueli. Aquele nosso amor. Aquilo que sonhei de amor com você realizei. Ah, Saudade na Marambaia. Curtiu o bar, bora. Vou te levar naquele canto que ficamos de te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir, acordar e ver você sorrir. Cheguei, Marluxo. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou, onde a chuva pelo grito, é o Silva da Marambaia. De amar você. Poxa, eu quero amar você. De amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu quero, quero ter você comigo sempre. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Boquinha, lá de Barcarena. Hoje ele tá curtindo o Pop Saudade. Ei, Boquinha, seja bem-vindo, hein, maninho. O Covarde da Saudade, DJ Paulinho Boy. Saudade do povo, pera aí. Não me abandone, sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem Pop você, Saudade. Pois eu sei que vou sofrer. E aí, Marambaia? Jennifer tá com a gente, também a Selma, o Anderson, o Carlos, como ele é da delegada Marluxo. É, vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Conta com a gente também o Bicolor, o Pablo, te amo. Juntamente com o Mauro. Branca, olha aí, comitiva da Marambaia. E você não é

seja lá o que Deus quiser. Eu só quero teu amor, não dá para esperar. Estou louco por você, eu só quero te amar. Meu amor é pra valer. Se você me aceitar, uma coisa vou dizer: eu vou sempre te amar. Nossa sequência que tá um pouquinho esquecida no Vale da Saudade. Mas aqui no Pop Saudade você relembra. Flash Reggae. Eu já tô indo, amor. É ou não é, Cleito? Paulo Arroz e toda a comitiva, juntamente com o Cabo Alex aí, obrigado pelo carinho. Vamos lá! Vem matar o meu desejo. Quanto tempo eu não te vejo? Vem, meu amor. Vem matar o meu desejo. Olha o Marcão de Tailândia, tá com a gente, Marcão. Um abraço, meu brother. Vem matar o meu desejo. Quanto tempo eu não te vejo? Anjo, terra boa, hein? Sede do reggae, só piranha. Pop Saudade. Robinho Lobo e também o Gabriel Mendes. Só que no Pop e o Jorge Miguel agora. Que você me desse o seu amor, pois o nosso tempo foi passando. Entre nós dois só restou ódio e rancor. Eu tenho pena de você, eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Eu tenho pena de você, eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Pop Saudade. Sinta saudade. Quero Olha, Leia Masoquista ali. Eu dizia que gostava de você. Me cansei de lhe pedir chorando que você me desse o seu amor. Pois o nosso tempo foi passando, entre nós dois só restou ódio e rancor. Rapaz, cadê ele? Eu tenho pena de você. Cadê ele, Naná? Tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim. Sem saber o que fazer. Panturrilha de cachorro. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Vamos fechar a sequência, mais uma. Vamos, saudade da Marabai hoje. São Joaquim, hein? Seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade de você que me deixou de lado. Ele fala pra ela, senhora. Minha vida é só você. Na distância posso ser Pop saudade. Só posso te encontrar quando Deus quiser. E nada é feito da fraqueza, força. Você será minha mulher. É cachorro, ô! Prepara aquela cena. Quando você. Tá covardioso, um move bem lentinho, quase parando. Cadê o meio, pô? Cadê ele? Alô, Jack Chan! Seu amor, que no peito está trancado. Sinto saudade do corpo quente, que me deixava suar. Olha, hoje tem Toca do Lobo, tem Pop Saudade, vamos lá. Minha vida é só. Segunda-feira pra fechar a semana. Na distância, posso. Chefe do Imperial. Sinto saudade. Vamos, Jurura. Só posso te encontrar quando Deus quiser. E nada é feito da fraqueza, força. Você será minha mulher. Quando você quiser. Aí, covarde. Tá na hora de machucar, né? O covarde da saudade. Você está no maior show audiovisual de saudade do Pará. Você está no novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Ah, essa não, covarde! Bem lentinho, bem devagar, Cachanel. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração, Pop Saudade, ficar louco por você, aumentando ainda. É o hino das atrevidas, né? A tentação. Silva! Caruana. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar. Bora, Jenny, vem. Apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Coração, eu não tenho medo de amar. obrigado também ao Cabo Ivo, está aqui com a gente, a Tatá e a Denise, juntamente aí com o Tico da Pedreira. Obrigado a todos. Hoje curtindo o som do Pop Saudades. Moral, dia dos pais. Estamos aqui para fazer a festa aqui da Marabá. Obrigado, gente, pelo carinho. Pop Saudade na área. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Eu tava com saudade, hein? Pronto com a gente também o Cabo Celso Mordelo. Seu sangue bom, parceiro. Ele e toda a sua companhia. Cerveja ao vivo no Pop Saudades, né, gente? Daqui a pouquinho ele já tá saindo pra você. Só cinco ratinhos! Lourinho e dois, irmão gêmeos. O velho guarda, DJ Valdino. Vovô Valdino agora, né, Valdino? Parabéns aí, vovô Valdino. Os caras experientes. Já já é. Maravilha. Alô, vovô. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Rita Silva! nosso grito dele. Nossa linda juventude, páginas de um livro bom. Canta que te quer. É Luana. É Luana. Casal 96, meu valor. Quando amanhã chegar, vou te esperar. Sobre... Mulher, toca do lombo na pedreira. Pra te dizer feliz que te desejo tanto. Bora panturrilha. Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa. É, panturrilha. Brilha. Não vem de garfo, malandro, que hoje é chuva. Panturrilha de cachorro. Quase amei a voz. Que tranco nessa noite. Que essa nossa não demora passar. Aí eu peço minha produção. Apaga essa luz. Que eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi. Quase amei a voz. Que tranco nessa noite. Que essa nossa não demora passar. Alô, cachorro! Apaga essa luz. Que eu tenho tanto amor pra te dar. Teu riso é como o dia iluminando tudo. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia todo. Perguntas e eu te respondo então. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo. Pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando essa brilha. O sol. Bora, Leia, masoquista do pau, peraí. E eu te direi, quase a meia voz. Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Aí minha produção, oh! Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Quase a meia voz. Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Saudade. O hino da Considerada. Hoje o time tá completo aí. Alô, Considerada, já vim, chegou. Quem sabe eu lhe encontre afinal. E nós dois frente a frente. Sentir novamente esse amor tomar conta da gente. Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos. As noites de festa e prazer pra ficar em meus braços. Por isso boneco, ele que dá companhia aí do Cabo Tavares. Sejam bem-vindos aqui no Pop Silvestre. Valeu, vamos lá. O amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito. Minha amiga cheira das morenas, né? Fica com meu coração. É. Esse amor não tem jeito. Café respeitado, olha. Quando começa. Vem pra mim. Oh, do Pop Saudade. Convidando todo mundo pra sábado invadir o Palácio dos Juárez. Aniversário do Pop Saudade, são 13 anos de trajetória. E eu quero convidar todos vocês pra essa linda festa que vai acontecer no Palácio. Oportunidade também, o aniversário da Sayonara, 57 anos, participação brasileirinha. Vamos lá! O amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é pop. É saudade. É triste. Oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. De Botafogo, lá de Salinas. Obrigado aí, Aninha. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Será que você merece, na moral? Se você merece o meu coração. O covarde, o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Será que você merece? Se você merece o meu coração. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. Adentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha meu bem, não suporto mais viver assim. Mais domingo, Pop Saudade, a Toca do Lobo na Pedreira, segunda-feira Imperial no Jurunas, junto com o nosso som do cantor Luiz Guilherme. Né? Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração, olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. Bora, Marluxo. Adentro a Jennifer. De mim um vazio. Selma. Juntamente com o Anderson e também o Carlos, obrigado pelo carinho, tá bom? Olha, meu bem, não suporto mais viver assim. É o Pop na área! Adoro. se fazendo um lado triste das paixões. O Edinaldo da Pedreira, eu não sou comitivo aqui do Pop Saudade hoje. Obrigado, hein, Aninha. Quando machucou o meu amor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém, nesta primavera, quero renascer qual flores. Bora, lá! Aí já sei, coração, tá linda, viajando, olha. Longa espera em seus jardins de cor. Ela chega e fala assim: vai, covarde, machuca meu coração. E então vou compensar tanto tempo assim, tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Tá gostando, tá? Por de novo. Adoro essa sequência. Você tem uma voz tão gostosa. Segura, Marabaia! Porém, nesta primavera, quero renascer qual flores que depois de longa espera enchiam os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim. Fala, Nico Soldate, ele juntamente também com o Denilson. Obrigado pelo carinho, tá bom? Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar, vou tentar. A super máquina do tempo. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo. Pop Saudade 3D. Você nunca imaginou. Joquinha do Bom Seguro, do valor. É Joquinha! Mas não contive minha emoção. Hoje eu quero você. É. Quero você numa transação de amor. Sem calcinha. Tanto fiz para você, meu dever de aproximar. Você disse não assim, quase chego a desistir. Recordando ao som do Pop Saudade. Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação. Olha o Paulo César aí dos Varejeiros e também o Carrido. Cheira, camarada do valor, a sola banana, né? Ah, se você soubesse, soubesses o que sinto agora, como Alô, DJ Cleiton, produção está com a gente. Vem, ele e o seu grande amor, hein? Vem, alô, Jérica! Vou de táxi. Comitiva aqui no Pop hoje, olha. A super máquina do tempo 3D. E a cada momento que passa, me sinto tão só. Vem pro Pop, vem. Vem! Saudade da companhia aí da Sandra, do Glauber e também a Kelly. Obrigado pelo carinho, tá bom? Seja bem-vindo aqui no Pop Saudade. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade.